Igreja Apostólica, através da rádio Líder do Vale AM 1470, apresentou o programa A Hora. Sua atenção e convidamos para que esteja conosco aos domingos, às 6:50. Valdo Oeste, Santa Catarina, ZYJ 798, Rádio Líder do Vale do Itaqui. A sua rádio AM, 1470 kHz. Fonte de informação, esporte, entretenimento e de música. Rádio Líder, em Nevado Oeste, Santa Catarina. A partir de agora, a Rádio Líder transmite a missa direto da Igreja Matriz Senhor Bom Jesus de Nevado Oeste. Oferecimento, Mercado de Tecidos Leão, Loja de Tony, Marcenaria Piacentini. Seguraram Filha Domingos Bastela, Douzir Lunardelli, Edith Salete Pereira e família, Emílio Elídia Falquete, Estevão Elídia Pregoraro, família Bordim, família Cavalli, família Teste Casanova, família Conte, família Dalpiva, família Grim, família Pessini, família Franzo, família Janelato, Fernando.